Vi meus cabelos voando no ar. E a multidão caçoando de mim. O vendaval não queria parar. E eu sozinho gritava assim. Vi meus cabelos voando no ar. E a multidão caçoando de mim. O vendaval não queria parar. E eu correndo gritava assim: volte minha peruca, eu preciso de você. Não saio de casa se eu não te ter. Deixa o povo rir da minha pessoa por aí. Seus cabelos ainda vão cair. Vi meus cabelos voando no ar. E a multidão caçoando de mim. O vendaval não queria parar. E eu sozinho gritava assim. Vi meus cabelos voando no ar. E a multidão caçoando de mim. O vendaval não queria parar. E eu correndo gritava assim. Volta aqui, minha peruca! Volta aqui, volta aqui! O que vocês estão rindo, seus pô? Vocês não viram o careca da vida, não, louco? Volta aqui, minha peruca! Volta aqui! Vi meus cabelos voando no ar. E a multidão caçoando de mim. O vendaval não queria parar. E eu sozinho gritava assim. Vi meus cabelos voando no ar. E a multidão caçoando de mim. O vendaval não queria parar. E dentro do esgoto a peruca caiu. Lara, lara, lara, lara, lara, lara. Lara, lara, lara, lara, lara, lara. La-la-la-ra-la-la-ra-la-la-ra. E dentro do esgoto a peruca caiu.